Senhora e Senhor Deputado da Assembleia da República, Senhores Presidentes de Câmara, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Presidentes de Junta, Senhores Deputados Municipais, Senhoras e Senhores Associados da Associação Val d'Ouro, digníssimos convidados e representantes das instituições, caríssimos amigos. A Associação Val d'Ouro completou no passado mês de junho 10 anos de existência. É uma década com altos e baixos, com muitos momentos de sucesso e que nos orgulham. A Mostra Teatro do Douro, o Encontro de Associações, a Academia de Artes, o nosso Grupo de Teatro e, mais recentemente, o Grande Debate do Douro, são iniciativas que construíram a identidade da instituição. Mas também é uma década de muitos sacrifícios, sobretudo pessoais. A tarefa do dirigente associativo é árdua e não raras vezes solitária. É um trabalho desgastante. Orgulho de me ter ajudado a fundar a Associação Sociocultural Val d'Ouro e desenvolver a sua estrutura ao longo dos anos. Foi um enorme privilégio e um enorme prazer conduzir os destinos desta instituição. Conheci gente maravilhosa. Muitos, hoje, aqui presentes, o que me deixa de coração cheio. É sinal que não passamos despercebidos. Lutei com enorme gosto pelos projetos que quisemos criar e por aqueles que nos apareceram. Dei tudo o que tinha a esta instituição e, muitas vezes, aquilo que não tinha. Tenho uma profunda gratidão pelos sócios e por todos aqueles que embarcaram comigo nos órgãos sociais e aceitaram fazer parte desta família. Foram 10 anos tão cheios e tão desafiantes. Contudo, nada na vida é eterno. Propus-me levar esta instituição para um plano regional no dia em que fizemos a apresentação ao público. Conseguimos fazê-lo, nem sempre da forma como imaginamos. Cumprimos a principal meta estratégica. O sentimento é o dever cumprido. Há, com certeza, novos desafios à espreita que poderemos abraçar com a mesma confiança e a mesma determinação com que o temos feito até aqui. Mas esta também já não é a mesma associação que há 10 anos atrás fez o seu primeiro espetáculo de teatro no Salão dos Bombeiros Voluntários ou que tentou erguer uma árvore de Natal com material reciclado. Chegou o momento de refletir. Temos de saber como queremos continuar a levar este barco a bom porto, que novos desafios queremos abraçar e com quem podemos contar. A implementação da Rede de Associações de Val do Douro é um desígnio que queremos concretizar a curto prazo. A diversificação e crescimento dos nossos grupos autónomos, quer ao nível do teatro, quer ao nível da Academia de Artes Douro e Tâmega, são outros dos projetos que temos que desenvolver. A formação é um sonho antigo. Convocarei para breve um plenário de órgãos sociais com o objetivo claro e inequívoco de traçar o futuro da Associação Val do Douro e determinar novos objetivos estratégicos. Antes de concluir, deixem-me, por favor, dar uma palavra especial à atual equipa da Associação Val do Douro. Ao Cláudio Pereira, um vice-presidente que não se limita a concordar comigo e tem sido alguém que me tem ajudado a aperfeiçoar o meu desempenho na Associação. À Fernanda Sousa, que está comigo desde o primeiro dia e tem sido incansável no grupo de teatro e na vida diária da Associação. Os seus eternos meninos são um orgulho desta instituição. À Inês Pires, que apesar de estar fora, agora fisicamente longe, sempre foi ouvindo os meus desabafos e sempre foi dizendo que é para continuar. À Liliana Martins, eterna companheira nesta aventura e que pragmaticamente me recorda constantemente o meu papel. À Marlene Pimentel, agora acertei no nome, pela amizade e clareza de pensamento que me transmite. Ao Rui Barata pelo apoio, pela disponibilidade e também agradecer o facto de nunca ter chumbado as contas enquanto Presidente do Conselho Fiscal. Ao Pedro Sousa pela relação de altos e baixos, mas sobretudo pela amizade que sempre falou mais alto. À Patrícia Rocha e ao Pedro Pires pela boa disposição. À Cátia Rocha pelas diferenças de opinião que nos tornam melhores, a mim, a ela e à Academia de Artes Douro e Tâmega, que ela tão bem gere e tão bem soube criar. À Patrícia Soares, pelo menos enquanto me deixaste passar os cheques, por todo o apoio e esclarecimento em tudo o que eu não sei. Ao Rafael, pelas horas infindáveis de Photoshop, programação e web design, com uma paciência que muitas vezes falta, mas que no fim acaba sempre com mais qualquer coisa para a Associação. À nossa mais recente colaboradora, a Isabel, que inclusivamente está hoje de parabéns e a quem eu publicamente dou desde já os meus parabéns. Aos nossos colaboradores e voluntários que diariamente se entregam para garantir o sucesso do nosso trabalho. Aos sócios. A todos quantos ao longo destes 10 anos tive o privilégio de conhecer e com quem tive o prazer de trabalhar. Finalmente, quero agradecer a presença de todos. Espero que seja o sinal de que a Associação Vale de Ouro não vos é indiferente e que de alguma forma tocou a vossa vida. Perdoem-me, por favor, não poder mencionar cada um de vós, mas quero que tenham a certeza que todos têm um lugar muito especial nesta instituição, nesta equipa e, em particular, no meu coração. Obrigado pela oportunidade de ter sido fundador e presidente da direção da Associação Vale de Ouro. Foi talvez das experiências mais enriquecedoras que tive até hoje na minha vida, por tudo o que de bom e também por tudo o que de mal me trouxe. Obrigado por tudo e obrigado por partilharem connosco uma região, uma paixão e uma associação. Muito obrigado.